Poxa, decolou ao 51-120-8, por favor. 208, obrigado, bom dia, 625. Bom dia, controle de Salvador, Oxané 6251, no cruza 1900 pés da Euleda. Boa noite, 6251, no contato da decolagem, suba ao nível 360, Erdão. 360, pode voar Leda, 6251? Direto Leda, está livre. Direto Leda, Oxané 6251, obrigado. Clemer 251, no chame centro Recife em 251, alternando no 3325. Bom voo. Recife 251, no 3325, chame 62, segundo, obrigado, bom dia. 5973, Rio, bom dia. Prossiga descida para 2 mil pés, está livre a cor de duna. O altímetro 1012. 3527, entrando em extensão, autorizada a senha da Bonf, disponível de voo 050. Autorizado Bonf, entrando 3527. Gol 1995, a sua identificação, autorizada de da Bonf, disponível de voo 060. Rio 5973, chame torre 11895. Boa noite, Rio. Bom dia. Repórter externo, Baixada de Chicago.